diretamente do submundo da periferia de Aparecida. Mas o sobrevivente se entrava na língua, pronto para mostrar a realidade que seu sistema fofo tenta vendar os olhos para esconder. Que o sonho do moleque hoje é cortar a garganta da madame do condomínio de luxo, atrás do dinheiro maldito que vai trazer sua cara de alegria. E tem como inspiração a novela das oito, quando percebe que não vai conseguir crescer e constituir uma família, porque teve seu sonho tirado no dia que fumou a primeira pedra de crack. Em vez de estar na escola, estudando, está no mundo do crime, mostrando seu surto psicótico. Que tem a polícia que vira as costas na hora que ele mais precisa. Que mostra que nessa merda não existe justiça. Que a única coisa que importa é encher o rabo de coxinha e receber a propina da boca da esquina. Pra que combater o tráfico se tá rendendo dinheiro? Se os próprios traficantes se matam ao tentar tomar a boca da quadrilha rival. Que tem a política como forma de entretenimento, em transformar o eleitor em palhaço, como prefeito, deputado e presidente sem capacidade. Onde tem a tal pátria amada com o segundo maior índice de analfabetismo da América do Sul. E como forma de protesto, você vê humorista de TV sendo eleito deputado federal como o mais bem votado. Parece até piada, mas o consciência periférica tá armado com as palavras que invade o subconsciente do irmão, para que não deixe essa vida de lado. Que nessa vida sempre tem uma pessoa que se importa, que não quer ver seu corpo sendo enterrado no cemitério clandestino, que quer você sendo reconhecido com um diploma, ter um dia de formatura e mostrar que somos os melhores e que tudo somos capazes de fazer. Quando acreditamos, mostrar que em meio a essa guerra maldita somos gladiadores, que temos que matar para sobreviver, seguir a lei da natureza. Mas nessa guerra não usamos espada, muito menos escudo. Usamos o nosso conhecimento, nossa inteligência, para buscar o nosso espaço. Mostrar que, quando recebemos oportunidade, somos capazes de mostrar nossa capacidade. Que no campo de batalha, estamos preparados para conquistar nossa vitória. E não vai existir obstáculos capazes de parar nossa caminhada e ser o protagonista dessa guerra maldita. Guerra maldita. Guerra maldita.